deslizando. Vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede. Prepare-se! Chegou! A mais nova loja de açaí do bairro Tamandaré. D&V Açaí Point. É isso aí. D&V Açaí Point. Grande inauguração nesta sexta-feira. Com preço promocional imperdível. Um quilo por apenas R$40. É isso mesmo. Um quilo por apenas R$40. Que preço, hein? O quê? Não acredito. Açaí Premium de primeira linha. Você só vai encontrar aqui. Ficamos bem localizados na rua Jaborandi, número 1515, no conjunto Tamandaré. D&V Açaí Point. Entrando gostosinho. Em breve teremos sorvetes. E para melhor te atender, D&V Açaí Point está aberto de terça-feira a domingo, das 19 às 23 horas. D&V Açaí Point. Temos açaí tradicional, açaí fit, variados cremes e muito mais. Venha conferir. D&V Açaí Point. Entregas através do nosso WhatsApp 981503305. 981503305. Atendemos também os bairros próximos. D&V Açaí Point. Ficamos bem localizados na rua Jaborandi, número 1515, Tamandaré. Para ficar melhor, aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Será um prazer te atender. Vem deslizando, que eu tô gostando. Prepare-se! Chegou! A mais nova loja de açaí do bairro Tamandaré. D&V Açaí Point. É isso aí. D&V Açaí Point. Grande inauguração nesta sexta-feira. Com preço promocional imperdível. Um quilo por apenas R$40. É isso mesmo. Um quilo por apenas R$40. Que preço, hein? O quê? Não acredito. Açaí Premium de primeira linha. Você só vai encontrar aqui. Ficamos bem localizados na rua Jaborandi, número 1515, no conjunto Tamandaré. D&V Açaí Point. Entrando gostosinho. Em breve teremos sorvetes. E para melhor te atender, D&V Açaí Point está aberto de terça-feira a domingo, das 19 às 23 horas. D&V Açaí Point. Temos açaí tradicional, açaí fit, variados cremes e muito mais. Venha conferir. D&V Açaí Point. Entregas através do nosso WhatsApp 981503305. 981503305. Atendemos também os bairros próximos. D&V Açaí Point. Ficamos bem localizados na rua Jaborandi, número 1515, Tamandaré. Para ficar melhor, aceitamos cartões de crédito, débito e Pix. Será um prazer te atender.